ser no dia 1º de maio a feijoada das famílias. Já deixa agendado aí pro feriado você não fazer almoço. Você vai lá no centro paroquial comprar a sua feijoada para ajudar na evangelização, né? Porque todo o custo, todo o arrecadado se converte em obras de caridade, né? Porque a nossa igreja vive disso, de fazer obras. Então, não deixe de participar. E eu sei também dos festejos que vão iniciar agora em maio. A gente vai ter o festejo do Anajás, Nossa Senhora de Fátima, no Giral dos Borges e também no Açude do Governo, porque eu sou da comunidade Santa Rosa de Lima, ali na Flor dos Campos, que eu vou dar um alô lá para os meus fiéis devotos de Santa Rosa. E essas três comunidades já anunciaram seus festejos. Começa de 3 a 13, Açude do Governo, Geral dos Borges e no bairro Anajás. Então, família, vamos lá festejar, celebrar também a Mãe de Deus, né? Que foi graças ao sim dela que a gente tem o nosso Salvador. E uma casa cheia de Ave Maria é uma casa cheia de graças. Muito obrigado, caro ouvinte, por sua participação, por estar nos ouvindo. Muito obrigada a todos. Tem mais recados, seu Raimundo? É, antes de tudo, né, como você falou, puxar saco para seu bairro, vou puxar para o meu também, né? Então, hoje nós temos a missa às 17 horas na comunidade Santa Terezinha. Mandar também um alô aí para o nosso núcleo, Guiados por Jesus. Nós nos encontramos todas as quartas-feiras às 19h30. E só tenho a agradecer realmente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui falando para famílias. Agradecer os ouvintes mais uma vez. E como o Clemilton falava antes, né, o programa realmente já é um sucesso. Nós estamos apenas na nossa segunda edição e que cada vez mais ouvintes, né, procurem sintonizar a FM Cidade 97.9. E lembrando de agradecer também mais uma vez os nossos patrocinadores, né, porque realmente são eles que nos sustentam, né? Então, essas famílias, esses patrocinadores, muitos deles são agentes pastorais e sabem da importância de evangelizar. Então, querendo só agradecer rapidamente aqui a Uso Contínuo, Gaúcho Autoestético, Supermercado Família, o Abel Motos, Madeireira Santos Construções, São Francisco Veículos, Plácio Lima, Odontomed, IDC Smart Store, Mercantil 30 de Maio, a Panificadora Geopan, Supermercado do Chico, Neto da Crisfap e Elis Variedades. Então, que Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo esteja no meio de vocês e que tenhamos um bom e abençoado domingo. Muito obrigado, famílias. E agora nós vamos também ouvir as músicas, né? As músicas, né, que as pessoas pediram, né, também. Fechou. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor, mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor.